passagem, pouso forçado, uma difícil aterrissagem. Tem que ter coragem pra se jogar na arena, para vencer a batalha e resolver o problema. Não tem lugar pros fracos no mundo dos loucos, a vida atropela os puros de coração. No mundão a covardia impere, estamos no meio da guerra e o inimigo sedento por nossa destruição. Ninguém irá sobreviver, o sol não brilha mais. Não podemos entregar os pontos, temos que ser resistentes, pois os fiéis combatentes estão lutando pela paz. Eu tô vivendo a minha vida, sigo nessa trilha, eu tô na correria. Cê sabe que a vida é uma eterna roda gigante, que nada é como antes, vivemos numa guerra de gigantes. Vamos que vamos na batida, passagem só de ida, um beco sem saída. Na minha vida luto por dias de glória, trago na minha memória a história de um lutador. A caminhada é que prova quem nós somos, conceito nas quebradas, correria miliano. Estamos escrevendo uma história de valor, com verdade e atitude, convivendo com a dor. O meu tesouro perdi, reconheci que caí, buscando forças pra poder levantar e prosseguir. Seguir em frente rumo ao objetivo, escrevendo esses versos, sinto que ainda estou vivo. Viver com liberdade é tudo que se pode ter. Universo de luxúria e fama, fina lama, muita grana, uma bela dama e bastante poder. O inimigo está vencido, é muito bom saber. Uma taça do vinho mais caro, pois o momento é raro. Um brinde para os verdadeiros, conseguimos vencer. Eu tô vivendo a minha vida, sigo nessa trilha, tô na correria. Cê sabe que a vida é uma eterna roda gigante, que nada é como antes, vivemos numa guerra de gigantes. Vamos que vamos na batida, passagem só de ida, um beco sem saída. Na minha vida luto por dias de glória, trago na minha memória a história de um lutador. Eu tô vivendo a minha vida, sigo nessa trilha, tô na correria. Cê sabe que a vida é uma eterna roda gigante, que nada é como antes, vivemos numa guerra de gigantes. Vamos que vamos na batida, passagem só de ida, um beco sem saída. Na minha vida luto por dias de glória.